Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Pois é, boa tarde, galera. Começando mais um aqui na RioSulRádio.com, mais um Classic Rocks. Até as 4 da tarde, 2 horas de rock and roll, como eu sempre digo pra você ficar à vontade, não importa onde você esteja, tá em casa, tá no trabalho, tá curtindo aí seu rock no seu celular, ou então na sua aparelhagem de som, não importa. Tá? O importante é você tá se ligando e curtindo o que tem de melhor no momento, que é rock, cara. É rock and roll na veia. Não é na veia não, hein, cara, é na veia. Tá ok? E hoje eu fiz um programa diferente, cara. Eu sempre falei que eu não sou muito fã de músicas ao vivo, mas... tem algumas bandas que ao vivo elas conseguem se superar, cara. Conseguem fazer assim um show maneiro, gostoso, legal. Mas pra ouvir em casa eu ouço no álbum clássico mesmo, tá? De estúdio, single. Nada ao vivo. E hoje tem, ó, coisa que eu nunca toquei ao vivo aqui. Eric Clapton, não preciso apresentar pra vocês, né, cara? Fala sério. Eric Clapton, olha, Neil Young, sem comentários também. Mountain, é mole, cara? Molly Hatchet. E a gente vai fechar com um grupo que quando a gente for fechar na última sequência, eu vou dizer qual é. Que o Zé Ruela aqui acabou fazendo 5 blocos pra tocar de uma hora só. Não, só pode ser, né, cara? E eu fiz um bloco a mais e como eu sou fã dessa banda, não vou dizer agora, vou deixar você curioso. Essa banda dos anos 70. Eu vou fechar com uma música deles. Aliás, a música mais conhecida, que fez mais sucesso, vai fechar. Eu vou deixar você curioso. Valeu? A gente vai de Eric Clapton ao vivo, cara. Espero que tenha coisa boa, hein? Muita coisa boa. A gente começa com um super sucesso do Cream, de Eric Clapton, Ginger Baker, esqueci até o nome do baixista, Jack Bruce, tá? A gente começa com Sunshine of Your Love. Vamos lá. We'll be right back. Thank you. captive solo band. Sheriff John Brown always said to me, what I don't know. And every time that I plant a seed, he said, kill it before. cocaine. Você está acostumado com aquela versão ao vivo do Derek Clapton, Live at Budokan, gravado no Japão, tá? Aquela versão de Cocaine. Se bem que eu estava dizendo para o Marquinhos que o nome da música não é Cocaine, é She Don't Lie, o nome da música, tá? Mas o refrão ficou conhecido, né, cara? Você ouviu essa versão aí? Maneiraça, né, cara? O solo da outra também é maneira. Essa aí é mais rock and roll, eu acho. Mais a ver com a versão original de J.J. Cale. J.J. Cale que morreu agora esse ano também, que criou essa música aí. Bom, Cocaine I Shot the Sheriff. Aliás, Eric Clapton e Mick Jagger são os responsáveis por divulgar o reggae de Bob Marley, cara, na Inglaterra. Eles que levaram o Bob Marley pra gravar aquele famoso álbum ao vivo na Inglaterra, tá? Eu também curto reggae, cara, tá? Sou roqueiro, mas curto Bob Marley, eu também sou fã. Não é só porque ele fuma maconha, não. Ele já vai pensar logo besteira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, a maioria vai por essa, não tem nada a ver. Bom, I Shot the Sheriff, Falling On Up the Road e Sunshine of Your Love. Super sucesso do Cream. De Eric Clapton, como eu disse no começo, Ginger Baker e... Esqueci o nome do baixista de novo, deixa quieto. Bom, vamos fazer o seguinte. É o Jack Bruce. A gente vai pro break e na sequência eu volto com o Neil Young, cara. É ele mesmo. A gente volta já já, não saia daí. É isso aí, galera. Classic Rocks da RioSulRádio.com. 3 anos no ar, meu amigo. 3 anos de rock and roll pra você não reclamar. Você já deve ter ouvido de quase tudo. Porque mesmo assim, 3 anos não dá pra tocar tudo. Acho nem se eu ficar aqui a vida inteira, dá pra tocar tudo também, né, cara? Eu nem sei porque também eu tô falando essa babaquice, mas tudo bem. Ó, chegou a vez do Neil Young, cara. Neil Young, que foi do Buffalo Springfield. Neil Young, que fez aquele quarteto sensacional. Crosby, Stills, Nash, Young, David Crosby, Garra Nash, Stephen Stills e Neil Young. Depois ele saiu, ficou só Crosby, Stills, Nash, tá? Uma pena. E Neil Young seguiu fazendo carreira solo. Depois que ele saiu também do Buffalo Springfield. Eu tenho Buffalo Springfield, mas não sei se o pessoal vai gostar de ouvir. Posso prometer tocar um dia pra você. Legal? Bom, uma sequência ao vivo de Neil Young, você vai ver ele que teve no Rock in Rio de 2003. Se eu não me engano, 2003 ele teve aqui. É, isso mesmo. Neil Young arrebentou até a corda da guitarra no show. Ele continuou tocando assim mesmo. É, malandro, quem sabe, sabe. Vamos começar com um clássico dele, né, cara? Hey, hey, my, my. Vamos lá. isso aí foi mais uma balada meio rock and roll, né, cara? Mas uma balada gostosa. Mas balada de Neil Young, meu amigo, você tem que tirar o chapéu. É Living with War, vivendo com guerra. Você sentiu? Presta atenção na letra que você vai ver o que, que ele quis dizer. Tem também Sedan Delivery, The Loner, olha, When You Dance I Can Really Love, Cinnamon Girl e Hey Hey My My. Esse aí, ó, foi uma sequência difícil de fazer, porque escolher de Neil Young, meu amigo, é muito difícil escolher o melhor. Legal? Olha, hoje você tá ouvindo aí alguns sets ao vivo, de vez em quando me dá essa doideira, cara, de resolver fazer, assim, uma coisa diferente, eu escolho algumas bandas que ainda não fiz ao vivo aqui no programa. E essa aí, realmente... É, Eric Clapton não havia feito, Neil Young também não. E o que você vai curtir agora, depois do break, também o Mountain, né, do Jack Bruce, Leslie West, aquelas Sheras que fizeram, que fundaram o Mountain. Já já a gente volta, não sai daí. É isso aí, cara, tá maneiro, né, cara? É, eu tô pagando a minha língua, porque eu já disse que eu não gosto de som ao vivo. Mas Neil Young ao vivo, meu camarada, que é isso? Você vai gostar mais agora também do Mountain, que é um som pesado. É, Jack Bruce, Leslie West, aquela galera, eles fizeram esse grupo que fez muito sucesso nos anos 70. Muita gente, aliás, até o Ozzy gravou, fez uma versão do Mississippi Queen. Sou fãzaço do Ozzy, mas meu amigo, eu sou fã do original, cara. O que é original pra mim, original, não me substitui não, que não dá certo. Não adianta, pra mim não rola. Bom, vamos lá então. Olha, uma sequência do Mountain ao vivo, pra vocês sentirem o peso dessa banda. E a gente começa com um clássico do Mountain, Mississippi Queen. Vamos lá. Clássico Rocks. We'll be right back. I forgot the words. Could you help me sing this song? Could you help me? I'll tell you what. Every time we do this, wait a minute, this is New York, not New Jersey. Mississippi Queen! You remember them words? Alright, here we go. That was a sound check just for the real thing. Are you ready? Will you play us some rock and roll? Alright, you ready? Now every time we do this. shock wave, turned into something large. I feel hot blood next to me. The air's no longer calm. The look on your face was to match mine. I didn't guess what was on their mind. The world of pain going up brick by brick. Shocked and surprised, what's the cause of this? I don't know how it happened. Seemed like everything changed. You're crying tears in your heart. Wash them away. Wash them away. Wash them away. I would sooner walk than see a fire. Sooner walk than see. Sooner walk than see a fire. Time, feel it grab at my inside. My heart falls to the floor. Suddenly I no longer feel secure. I don't know how it happened. Seemed like everything changed. You were crying tears in your heart. Wash them away. Wash them away. Wash them away. I work till them walk. You see the fire. Soon walk and see. We'll be right back. sooner walk than you see a fire. Sooner walk to see. I would sooner walk than you see a fire than lose you and me. ainda, meu amigo, falei que a banda era pesada, põe pesada nisso, cara. É, você ouviu aí, ó, falei do Cream também, da última sequência, é um clássico do Cream, cara, Crossroads, só que na versão do Mountain. Teve também The Sea, Long Red, Crossroader e Mississippi Queen, cara. Isso aí foi o Mountain, ouviu? Se você não conhecia, eu tenho certeza que você tá de bobeira. Ou então você pode até não ter gostado, né, cara? Isso aí, cada um tem um gosto. Mas, pelo menos, você já conheceu o som do Mountain. É aquilo que eu digo, se um dia alguém chegar pra você e falar, olha, você conhece o Mountain? Eu falei, conheço, mas não gosto, eu gosto, eu acho mais ou menos. Eu acho uma merda, eu acho demais. Eu acho ótimo, cara. Bom, vamos pro break. Na sequência, a gente volta com a saideira com Molly Hatchet, mais uma banda de Southern Rock, e com aquela musiquinha que eu deixei pro final pra vocês. Você vai saber daqui a pouco. Valeu? Pois é, estamos chegando ao final, né, cara? Passa rapidinho aquela coisa. Quando você tá ouvindo boa música e tá bem acompanhado, o tempo passa rápido, você não percebe, né? Agora, quando você tá puto, com um chato desolado, o cara enchendo seu saco, ouvindo música horrível, Luan Santana esguelando na tua orelha, a hora não passa mais de jeito nenhum, cara. Não, ninguém merece, né, cara? Isso aí é caso de suicídio. É isso mesmo, cara. Genocídio. Genocídio não, é... Musicídio. Auricídio. Matar... Nossa, agora isso já é auricídio. Matar a orelha. Olha, vocês fizem que não ouviram isso não, tá? Musicídio. Dá um desconto, é sábado. Tá, dá um desconto, é sábado, tá quente. Tá, é quase verão. Dá um desconto pra dor. Horrível essa. Não, então posso dizer outra coisa, pensar que meu ouvido é pinico, né, cara? Nem sei se não existe pinico hoje em dia ainda, existe? Nossa, mas que papo atravessado, cara. Que é isso, cara? Bom, gente, ó, chegamos à última sequência e a gente vai fechar com Molly Hatchet. Eu já toquei aqui no programa, se você ainda não ouviu, ainda não conhece, prepare-se, get ready, você vai ouvir agora. A gente começa com Beats in the Odds, vamos lá. Clapping, and I asked him if I had a dream. She told looks like we got that old rock and roll feeling in the house tonight, people. What do you say? You know we're going out live on the radio. Let's see if you can't make a little noise for the people out there in radio land. Come out. All right. All right. Clap your hands if you want to. Come on. Thank you. Thank you very much. Oh. You know, the people at KMET were nice enough to invite us out here to do this thing for them, and we're out here, and so I want you to let KMET know that you appreciate them. Come on here. Cara, não disse o nome da música pra ser surpresa, e surpresa a gente corre o risco, né? Toda vez que a gente faz uma surpresa, corre o risco se as pessoas gostaram ou não. Espero que vocês tenham gostado. I hope you like it, tá? Porque eu adorei, cara. Bad Company, de Paul Rodgers. Essa música foi do álbum Bad Company, aquele álbum preto, Bad Call, de 1974, cara. Eu tinha 19 anos quando comprei isso aí. Ah, bons tempos. Tinha cabelo. Oh. Tinha cabelo, essa a diferença, cara. Mas tá aí, ó. Eu deixei pro final porque o Zé Ruela aqui, como eu disse, eu fiz 5 blocos pra fazer um programa de 4, né? Mas eu tinha que tocar uma música do Bad Company, cara. Tinha que tocar. As outras eu só fico devendo, porque tinha outros clássicos também, como o nome da música. O nome do álbum é Bad Company, Burning Sky, Moving On, Ready for Love. Eu toco isso em outra ocasião. Valeu? Olha, você ouviu aí a Can't Get Enough ao vivo em Wembley. É, gravado em Wembley, lá em Londres. Tá? Paul Rodgers é em inglês, né? Pra você que não sabe, ele gravou um álbum com o Queen. Com músicas do Queen. E dizem que foi bom. Eu não ouvi porque eu sou fã do Fred Mercury. Eu não vou ouvir. E sou fã do Paul Rodgers. Prefiro cada um de um lado, tá? Vou misturar as duas coisas, não. Bom, do Molly Hatchet você ouviu One Man's Pleasure, Fleeting with Disaster, Lady Luck, It's All Over Now. Olha só. Let the Good Times Roll. E a primeira, Beating the Odds. É isso aí, gente. Chegamos ao final. Mais um Classic Locks. Espero que você tenha gostado. Bom, muito ótimo, como eu sempre digo aqui. Semana que vem tem mais, com certeza. Semana que vem com mais clássicos do rock, eu prometo pra você. Tem uma sequência que eu vou separar aqui, que eu fiz lá em casa. Já tá separado há muito tempo, que eu não gravei até hoje. Prometo, semana que vem eu toco. Tá? Não vou dizer o que é, não. E de repente, no meio da semana, eu mudo de ideia. Aí eu danço, né? Deixa quieto. Gente, ó, valeu a companhia. Daqui a pouquinho, sexta tarde. Flash House. É, com DJ Marcante. Pra você já começar a sua noite em ritmo de noite mesmo, cara. É, Rhythm of the Night. Deixa eu plagiar a Rihanna aqui. Rihanna não, a Corona. Cruz Crema. Tá, tchau. Rock não tem nada a ver agora. Essa música é nova agora. Ela? A Roupa. Que isso? Ela? Ainda tá viva ainda? Tá, produzida pelo Alexander Reyhunt, brasileirão aqui. Ah, DJ brasileiro aí, tá vendo? Bom, você pode conferir tudo isso mais tarde no Classic Rocks. No Flash House, tá vendo? Tô viajando aqui. Gente, é sabadão, tô com 2 horas de rock na orelha. Vocês me desculpem que eu vou ouvir mais rock. Valeu? E ó, logo mais à noite, se for sair e beber, meu amigo, e for dirigir, engolei tudo. Não beba, não dirija. Faça as duas coisas. Faz as duas coisas, meu amigo. Não beba e não dirija. É melhor ainda. Arruma uma gatinha e curte a noite. Valeu? Classic Rocks.